como se disso dependesse a vida de alguém. Ele ficou ali sentado, sentado sobre as mãos, sentado sobre as mãos, observando a escuridão, fingindo não ouvir que ela batia na porta, fingindo não ouvir que ela batia na porta. As manchas de luzes dançavam, gemendo por baixo da porta. O que ela poderia ver que fosse mesmo verdade? Às vezes se chora por nada, sentir a dor por alguém. Ele sentia por ela enquanto ela batia na porta. Ele sentia por ela enquanto ela batia na porta. As mãos perdidas nos braços, as pernas de um grande covarde que temiam na escuridão. Às vezes se chora por nada, sentir a dor por alguém. Ele sentia por ela enquanto ela batia na porta. Ele sentia por ela enquanto ela batia na porta. Batia na porta.